Oh, oh no. Oh life, essa vida tá se mal. Eminente dútil, o suco robusto, ciborgue de milongo, let's do it. Passo o dia procurando emprego, mas não consigo. A Karina me fugiu porque não estou a trabalhar. Já bombei na obra, mas o contrato acabou. Cananzambi, Tululuca, essa vida tá se mal. Já bati várias portas, mas a resposta é não. Já tentei na lotaria, mas não ganhei nada. Já pedi vários apoios, mas a resposta é não. Já bombei na obra, mas o contrato acabou. Eu sou filho de camponês, que culpa eu tenho? Se os meus pais não deixaram herança, oh, já não sei o que faço. Essa vida tá se mal. Eu procuro emprego, mas não consigo. Já não sei o que faço. Essa vida tá se mal. Eu procuro emprego, mas não consigo. Já não sei o que faço. Essa vida tá se mal. Eu procuro emprego, mas não consigo. Já tentei fazer quilape, mas a resposta é não. Já tentei ser ambulante, mas os fiscais me perseguiram. Receberam-me um negócio e acabei sem nada. Já tentei me suicidar, mas a corda arrebentou. Me joguei do primeiro andar, mas eu não morri. Acabei inválido, pior ainda a situação. Passo o dia